E aí, galera, a gente tá começando aí a série de podcast do Blog do Galo. A gente vai fazer o nosso primeiro hoje com três participantes. É o Albino de Oliveira, o Pedro e o Felipe. Fala aí, galera. Opa, boa noite a todos. Boa noite, aqui é o Albino de Oliveira. Aqui é o Felipe. Portanto, galera, a gente vai começar aí já falando sobre o primeiro assunto, que é comentar sobre a torcida e o jogo entre Atlético e Rio Branco. O que você achou aí, Felipe? A torcida, pra variar, deu show, foi incrível a massa apoiando o time inteiro. E eu achei que o Atlético poderia ter jogado melhor contra o Rio Branco. Apesar de a maioria das vezes aparecer no ataque, o time só fez um gol e merecia ganhar por mais gols, sem desmerecer a outra equipe. Agora vamos pro segundo assunto aí, que é a especulação. A gente ouviu rumores aí durante a semana do Fábio Luciano, Fábio Costa, goleiro Caranta do Boca Juniors. O que você achou aí, Albino? Eu achei o seguinte, nesse momento é momento de plantar notícia, né? Na mídia esportiva fala assim, quando alguém tem dúvida, por isso que você já colocou especulações, não é isso? A pessoa planta notícia, planta informação, aí surgem valores no mercado, falando que um está oferecendo tanto, aí vem outra equipe concorrente, também fala em contratar os nomes que alguns times estão falando, no caso do Galo. Já citou alguns nomes. O Galo precisa urgentemente de um lateral esquerdo, não é isso? Tá dando de um lateral. Tá Isso. precisando aí, de repente, de um meio de campo ali. Também, né? Um meio armador para dar uma moral no meio de campo ali, para reforçar. Porque o Camisa Leão, camisa 10. 10, porque o Leão tá ali. Tem hora que ele tem que fazer igual outros técnicos aqui, que não precisa nem citar nome, precisa ficar inventando. Eu acho que não é por aí. Acho que o time precisa ter um bom elenco. E contratação realmente vai ser necessária, porque vem aí Brasileirão. O Galo continua na Copa do Brasil, tem um jogo dificílimo no Mineirão agora para decidir, né, sua permanência na Copa do Brasil. Vacilou, a meu ver, fora de casa, apesar que o Guaratinguetá jogou muito, mostrou assim até uma possibilidade de realmente não ser uma equipe que tivesse aí de cair, tá certo, lá no futebol paulista, porque realmente jogou demais, demonstrou ser uma grande equipe. A verdade é que o interior paulista tem grandes equipes que joga aí como se diz no linguajar esportivo, pau a pau mesmo, de igual Igual para para igual, igual, né? não baixa a guarda mesmo, são realmente equipes que dão o que falar, né? Diversas equipes do futebol paulista, principalmente do interior, né? Isso deixa aí realmente muitos apaixonados pelo esporte com água na boca, a verdade é essa. Então é o Galo, não é? É É o verdade. Galo aguardar aí novas contratações, ver se vai ter fundo de caixa para isso, se consegue patrocinador para outras finalidades. E o que o Galo está precisando realmente. A torcida do Galo é muito empolgante, vive o dia a dia do Galo, acompanha. Não é a torcida de elite, é a torcida que vai ao Mineirão, não precisa baixar ingresso para a torcida lotar o Mineirão, é a torcida que acompanha. Então precisa da diretoria, tá certo? Todo o pessoal, né, que comanda o Galo, não viver só nas palavras do Calil, que é um. Não é um grande administrador, mas cobra muito, aparece muito, às vezes fala até demais, né? Não é É com isso? a cara do Exatamente, galo. tipo o Eurico Miranda. Às vezes fala besteira, às vezes Isso. fala aí coisas viáveis, briga pelo Galo, tá sempre sendo punido como um jogador, né? Às vezes então sua punição também. Mas o Galo tá precisando realmente de conseguir algo que dê respaldo, né? Venha refletir dentro de campo, trazer bons nomes e trazer pessoas que realmente venham jogar, né? Não importa se o cara é xerife, é argentino, é colombiano, de onde é, né, que venha, vem para produzir realmente e fazer o Galo ser uma equipe de outros anos, que muitos não viveram e que tinha realmente, né, tinha realmente Com condições de certeza. buscar títulos, né? A verdade é essa, porque o Galo tem uma torcida que merece títulos. E ultimamente aí, né, isso de uma década para cá, o Galo não tem assim alegrado tanto sua torcida com títulos, a verdade é essa. E por falar em Verdade. contratações, eu acho que o Atlético poderia tentar contratar um novo goleiro e um camisa 10. Por quê? Eu acho muito difícil o Lopes jogar o que ele jogou no Palmeiras. E eu acho que é muita responsabilidade pra cima do Renan. Aí trazendo. Aí analisando o Sub-17. Tá acontecendo agora. Pode pegar bons nomes de seleções como Colômbia, Equador, Argentina. e quem sabe vai virar uma grande promessa. E a respeito de goleiro, ou contrata um goleiro bom, ou dá uma chance pro Renan Ribeiro, porque o sub-20 ele apresentou ser um muito bom goleiro, quase não falhou. Acho que tinha que dar uma chance pro garoto. Pois é, pegou até pênalti lá, né? No Mundial Sub-20. Ele parece ser um bom goleiro, eu achava que o Leão devia dar uma chance pra ele aí. David, e agora eu vou. Vou falar alguém. Nos últimos anos ele tem exportado, tá certo? Não somente atletas de campo, como, eu digo assim, ótimos goleiros. A gente ótimos goleiros. Voltando aí alguns anos aí, tanto de goleiro bom, é Juninho, Bruno, tem, e goleiros até o Diego, outros goleiros aí também, assim, o próprio goleiro de mais idade, Diego, mais experiente, passaram pelo Galo, alguns até doido, como o Clemer, né? O Veloso. Poxa, realmente. Tafarel. Pra cá, realmente o Galo teve uma ótima fase de bons goleiros. Então é hora de ter também bons jogadores, pelo menos um em cada posição. Na zaga, ter um xerife realmente no meio de campo ali, né, que guarnece ali a zaga, o meio de campo ali, os volantes, ter um cara de qualidade. No meio de campo, ter um armador de qualidade. E na frente, ter o matador, que hoje é o Diego Tardelli, um talento que está sobrando no mercado brasileiro. Apesar da sua idade, não é? Não, com certeza. Já virou então, ídolo. Segurar o Tardelli também, entrando pro brasileiro, porque senão daqui a pouco começa, em vez de contratar, começa a encontrar, a chegar a proposta e vender jogador, o que não é viável. Pois é. E falar também pro. Isso acontece porque há muito tempo o Atlético não tinha um jogador bom de referência lá na frente. Né? E tá tendo agora, né? O Diego Tardelli. E que pode ser uma promessa aí também, terceiro assunto, a vinda de Hugo, ex-jogador do Tupi, pro Galo. Meio armador, bate falta muito bem. O que vocês acharam aí dessa contratação? Isso. Na idade mediana do futebol, que essa idade ele é novo. 25, máximo 26 anos. É um cara que está também nessa faixa etária aí de 25 anos. Continua sendo promessa também, por que não, né? Uma pessoa que pode explodir, porque o futebol. O pessoal dita a idade, mas a verdade é que futebol você pratica enquanto aguenta. Você vê, o Viola está com 39, 40 anos e tá jogando, tá correndo, entendeu? Você vê aí Mauro Galvão, até quando jogou Mauro Galvão, né? Correu demais. É. O próprio Guilherme. Não é isso? Um bom exemplo. Um bom exemplo de jogador Túlio, velho tá que tá jogando bem é o Túlio Maravilha, Túlio que acho que é artilheiro do Campeonato Goiano. Também na sua equipe lá. Parece que é no estádio de Goiás, né? Isso. Então, tá correndo lá. Itumbiara. O Túlio fez o gol de número 500 dele, foi aqui em Valadares, contra o Democrata. Ele jogava no Cruzeiro, né, na época. Infelizmente. Mas, uma honra, hein? Voltando nesse assunto especial pois aqui, é. Que é o Galo, a gente precisa realmente usar nomes... de nível nacional, né? Por que não também internacional? Ter jogadores é muito de peso. Internacional também. Pois é, já que a grandeza do Atlético, né, é de sempre ter jogadores de nível nacional e também de internacional. Já tô um outro nome também que me foge de memória agora, por último aí, às vezes desconhecido, né, para a torcida. Então a gente tem que esperar, porque às vezes a gente fica na expectativa, né? Ver o adversário. Um adversário ou outro contratando nome de peso. Às vezes nomes que vêm nem jogam, vêm só para fazer marketing, não rende nada, não vai a lugar nenhum. Então tem que contratar quem tem perna para correr, para chutar, para ajudar o time a vencer. A verdade é essa. Pois é, você falou aí de vir para fazer marketing. Dá um exemplo aí, claro, no Clube Atlético Mineiro. Mariano Trípode. Não joga nada, tá pagando pra jogar no Atlético. Tipo, a gente ainda não viu, assim, mas eu acho que quando surge uma oportunidade boa, assim, talvez ele aproveite, apesar de ter desperdiçado as que ele teve. Mas é muita pressão colocar tudo no Trípode, veio por indicação do Leão. Nem sempre é bom colocar muita pressão em cima dele. Com certeza, mas ele até agora não mostrou, porque todo com a contratação dele, por ele ser argentino, e a fama de muitos jogadores estrangeiros que vêm para o Brasil de serem muito bons, todo mundo depositava muita confiança nele. Mas até agora, entrou em alguns jogos aí, não demonstrou absolutamente nada. Está aí na expectativa de, enfim, estrear, que o Alessandro, né? Está aguardando essa oportunidade, vai tê-la na Copa do Brasil agora. O Alessandro. Já está na final, chegou atrasado no Mineiro. Mas é um jogador aí brasileiro, né? Pra gente ver também se agora eu falo. Aí, o que a torcida está aguardando. Pois é. É um bom jogador. Agora vamos comentar aí também sobre as especulações de novos patrocinadores. Ficou sabendo aí por fontes aí que alguns representantes do Atlético foram a Portugal fechar um banco português, que foi citado como Banco Espírito Santo, que investiria 20 milhões de reais por ano no Atlético. O que vocês acharam dessa... essa cogitação aí desse banco? Muito difícil alguém oferecer 20 milhões num time fora do eixo Rio-São Paulo. Mas se realmente for verdade, esse dinheiro vai ser bom pra ajudar o Atlético, até pra quitar as dívidas do clube, que são gigantescas. Esse tipo, né, de investimento aí, quem corre atrás é a diretoria, às vezes tem um diretor específico. Nós temos que fazer comparações também. O Galo ultimamente não tem. Não é só o Galo. Diversas equipes do futebol brasileiro, principalmente futebol mundial, mas falando aqui do futebol brasileiro, voltando para o futebol de Minas, tem dificuldade de manter seu patrocinador, tá certo? O que acontece? Nós temos aqui, né, na nossa cidade, vivemos esse problema, e vou citar para você, comparando, né, falando do Galo, um patrocínio de mais de 20 anos, né, que era a Petrobras, lá no Rio de Janeiro, patrocinando o Flamengo, que saiu. Tá certo? O Flamengo está em baixa, caiu. Então, da mesma forma, o Galo deveria correr atrás de um patrocinador que não que seja eterno, né? Porque às vezes um valor alto, como esse que agora o Galo está almejando, aí o cara vem para ficar anos. Ou talvez, né, um risco que está correndo de lá, mas não vão ficar só um ano, seis meses. Mas o bom é contratar, ó, em termos de patrocínio, né, um bom nome que dê retorno, que ajude o Galo, né, no caso, a pagar salários, pagar viagens, estadias, enfim, né? E manter o Galo ativo com grandes nomes. Mas segundo o Calil, ele falou que já tem os salários dos jogadores até o final do ano, sem o patrocínio. Aí, se conseguíssemos patrocínio, o que ele poderia fazer com esse dinheiro? Então, como se diz, disputar um brasileiro com chance de ir à final, né? Pois é, e também com o objetivo dos patrocinadores, o objetivo de trazer mais jogadores ainda, melhores ainda, de nível internacional pro Atlético, né? Então vamos aí pro quinto assunto, que aí pegar no tom no que o Fabinho tocou aí no primeiro assunto, que foi o jogo de volta entre Atlético e Guaratinguetá pela Copa do Brasil. Fala aí. Esse jogo de volta, né? É igual eu disse mais no início aí do bate-papo, é o seguinte: o Galo deu chance pro azar, apesar que o adversário jogou muito. A verdade é essa. Apesar que o adversário jogou muito, e eu disse, né, assim como o Guaratinguetá, nós temos diversas outras equipes no interior paulista que no futebol não deve nada para grandes equipes do futebol brasileiro. A verdade é essa. E o Guaratinguetá atacou muito o Atlético Mineiro, tá certo? Deixou respeito. Muito ofensivo. Sem falar tipo jogou assim, com seis meio de campo, né? Ou seja, um time bem ofensivo. O Galo encarou o Galo pau a pau, tá certo? E agora o jogo de volta é um jogo que tem que ter cautela. O Galo não adianta querer também partir pra cima e matar o jogo. O Galo é claro que é maior, tá certo? Mas tem que ir com cautela. E não é ir com cautela, não é colocar três zagueiros, colocar dois, três volantes, ir fechado, não. E com jeito, com toque de bola, que o Galo tem condições, com certeza, assim como tinha, de ganhar lá dentro com a diferença dos dois gols e não ter esse segundo jogo que é um pouco, de repente, cansativo, né, para os jogadores, né, que dão aquele cansaço muscular. Qual é o risco de perder um jogador para o primeiro jogo da final do Mineiro? Então, tudo isso aí era uma situação que o Galo poderia ter evitado e ser beneficiado com ela em dois sentidos. Beneficiado já na primeira hipótese de não ter o segundo jogo e ficar durante a semana tranquilo, e acompanhar seu adversário, tá certo? Para o primeiro jogo do Mineiro, é, tendo uma competição pesada, onde precisa ganhar, tá certo? Com certeza. Então agora, justamente, você tem um jogo na Libertadores que aparentemente com certeza, bem tranquilo, que é o Cruzeiro. Não é que complicou, mas apertou um pouquinho, precisa ganhar agora, tá certo? Não é isso? Justamente. E o time vai abalado, né? Porque perdeu para o Estudiantes de 4-0. Então o time vai abalado. Sem falar que se o Cruzeiro perder e o Estudiantes ganhar, o Cruzeiro está fora da próxima fase da Libertadores. Está um ponto de um, dois do outro. Então sim, uma chave muito pesada agora, bem disputada. E o Galo poderia estar aí de mãos, né, de braços cruzados, tranquilo, comendo uma pipoquinha, tomando um Guaraná, assistindo esse jogo. E não vai estar, né, dessa forma, né? Vai estar também preocupado com o seu jogo, que acabou aí trazendo esse jogo para Minas, e vai ter um compromisso tão quanto o seu adversário, que de repente também preocupa. Tem que ganhar também, um jogo que ele precisa ganhar, e tem que se preocupar em não levar cartões, até mesmo pela sua sequência, né, na Copa do Brasil. É cartões, é um estresse muscular, um cansaço a mais, uma contusão e tal. Nada que, tomara que, queira Deus, que nada disso aconteça, até mesmo para as duas equipes. Mas principalmente o Galo, que está precisando muito de ganhar esse Mineiro, está precisando de ir mais longe na Copa do Brasil, disputando a final da Copa do Brasil, que está devendo assim, para o torcedor mineiro, que é o torcedor atleticano, né, que é o Avinegro atleticano mais apaixonado do planeta. É, e agora falar também que o Guaratinguetá, se sair da Copa do Brasil, não participa de mais nenhuma, de nenhum torneio nesse ano. Fica parado até o ano passado, que assim, no ano passado, irá disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. É. Então o Guaratinguetá vem com fome aí pra cima do Atlético. Pra aumentar a moral dos jogadores do Atlético, acho que placar de 3-4 gols, 3-0, 4-0, vai ser até bom pro time, porque eles vão motivados pra final. Porque vai dar uma moral. Nós tem que entrar com sangue no olho. Com certeza. Porque tem 10 anos que a gente, tem 10 jogos que a gente não ganha do Cruzeiro. Já tá difícil já de engolir isso. Pois é, e agora vamos comentar aí agora sobre o, emendando um assunto no outro, vamos comentar aí sobre o primeiro jogo da final. Atlético e Cruzeiro. Clássico. Realmente a ausência, né, de Éder Luiz. Certo? O Éder Luiz está nos lembrando aí, né, entre aspas, o Marques e Guilherme. Éder Luiz. Outros, uma dupla de ataque assim, que estava dando certo, né? Junto ali com o nosso grande artilheiro do momento, que é o Tardelli. Os dois sempre na área, sempre definindo. Nós tivemos o privilégio de vê-los jogando aqui no Valadares. Realmente é brincadeira. O pessoal é calmo, sabe a hora de ir, Deus sabe a hora de ajudar a decidir. Justamente. Então recebeu seu terceiro cartão amarelo, não joga a primeira decisão. E pra mim, eu não toca bem a bola todo o jogo, tá certo? Onde o Éder Luiz foi amarelado, tomou seu cartão amarelo. Não, ele fala que a falta não foi pra cartão e tal, né? E isso aí é outro departamento. Tá certo? Agora o que acontece? Não foi, né? Agora o que, que ocorre em tudo isso aí? O erro é primeiro. Eu vi esses assuntos também. Foi somente em realmente não cartão, foi. Em um momento em que ele estava deitado. Ele, não pode. A FIFA. A regra da FIFA, como diz, né? É clara. Ele, o árbitro tem que aguardar o atleta de pé, tá certo? Recuperado, para aplicar o cartão. Poderia aplicar o cartão, até mesmo para ele fora de campo, vai no capitão da equipe, dá o cartão amarelo, tá certo? E o capitão sabe que, claro que eles vão falar, mas não precisa nem falar. Sabe que o cartão é para o atleta que está lá fora, que às vezes é substituído, que a coisa toda aí já era. Agora, enquanto não entra um outro jogador no seu lugar, ele vai lá no capitão e dá o cartão. Ele foi, deu o cartão no Éder Luiz, deitar e tal. Não precisava daquilo. Aquilo, parece que o árbitro está querendo um pouco assim aparecer, demonstrar força, e não é por aí. E para mim é uma grande perda, com certeza, né? E é esperar aí que quem entrar, que a gente não sabe o que é o Leão, se o Leão já definiu o time, eu creio que não. Então é. Provavelmente é o Kleber. O Kleber, né? Então é esperar para ver. Pra ver a produção também, né? Porque o Éder Luiz é muito bem provavelmente também. Provavelmente será o Kleber. O vice-artilheiro, não é isso? Ao lado do nosso Tardelli. Isso. Não é isso? Maravilha. Então, é esperar pra ver aí o que vai dar realmente essa repercussão, né? De lá do artilheiro do campeonato ao lado do Kleber. E de Bom. Eu acho que, falar até no Tardelli e tal, ele falou que ele vai partir pra cima, pra cima do Cruzeiro, porque falou assim, pô, sacanagem, o time jogou bem e perdeu os dois jogos. Eu quero fazer gol, eu quero que o Atlético ganhe dessa vez. É, porque tá difícil aí, né? 10 jogos, tá difícil de engolir isso aí. 10 jogos sem vencer o Cruzeiro. Agora, a gente também, né, vai ter a chance de ver o Kleber aí, primeiramente, num clássico. Ver como é, ele é um garoto novo, vamos ver como é que ele vai reagir aí sobre essa pressão. Eu acho que é muita responsabilidade pra cima dele. Pois é, agora vamos falar do melhor atacante do Brasil em atividade, artilheiro, Diego Tardelli. Comentar aí sobre a espetacular fase do incrível Diego Tardelli. Só começar com um trocadilho aqui. Ronaldo é o fenômeno, Adriano o imperador, Luiz Fabiano o fabuloso. Tardelli é o incrível. Quem faz 20 e poucos gols em 16 jogos? Poucos jogadores hoje no Brasil conseguem fazer isso. Com certeza. Média de mais de um gol por jogo. E sem falar que tá disputando pau a pau com um dos jogadores mais badalados do Brasil, que é o Keyes, que tá no eixo Rio-São Paulo. É. E aí, Albino, o que você acha aí do Tardelli? Precisa aí da audácia dele, da coragem, para que ele continue aí marcando o gol, que realmente o Galo precisa ganhar, é, um placar realmente vantajoso até, entendeu? E o Tardelli me faz lembrar aí, né, a década de Reinaldo no Atlético, foi o maior artilheiro de todos os tempos, com 17 anos, já também já teve integrado ao grupo aí da seleção brasileira, foi uma fase assim com o Atlético, que o Atlético Mineiro até já jogou representando a seleção brasileira, tá certo? E tinha grandes jogadores, então agora o Tardelli está nos fazendo lembrar Reinaldo. Todo jogo com o Tardelli em campo não tem placar em branco, não é verdade? Isso. E o Reinaldo, você tem uma ideia, quando foi artilheiro do brasileiro, ele foi artilheiro com 28 gols, com apenas 17 jogos, que ele vivia machucado, o pessoal caçava dentro de campo, é. Ele foi artilheiro com 28 gols em 17 jogos sem bater um pênalti, tá certo? O Edmundo superou o Reinaldo, me parece, em um gol ou dois, mas fez 20 e tantos jogos, aquela coisa, assim, é a grande diferença que existe, né, entre os artilheiros aí dos brasileiros e outros grandes destaques, é que as diferenças que tem dos atletas, né? Então, claro que o Diego não é nenhum ainda aquele super craque, comparando a Reinaldo, ao que o amigo aí falou, né, do Ronaldo Fenômeno e outros grandes jogadores, mas tem sido destaque nacional, tá certo? E ajuda a levar o nome do Galo aí pra fora, né, das Minas Gerais. E a nossa esperança está nos pés dele mais uma vez. E tomara que nesses dois jogos ele faça a diferença. E ele deu uma declaração, né, falando que ele fez, eu acho que 17 jogos no Flamengo, marcou um gol ano passado, um gol apenas, em 17 jogos. E no Atlético, em 16 jogos, ele já marcou, se não me engano, 22. Então, ele mesmo deu uma entrevista falando com o Atlético, foi o como é que eu vou falar? Cama elástica pra ele subir na vida. E tá aí pretendido por grandes clubes, assim como o Keyson. E um dos melhores atacantes do Brasil atualmente. Agora, abre espaço aí um pouquinho pra gente falar sobre o nosso blog aí. O www.galo101.blogspot.com. E a galera aí pra falar, dar uma palavrinha sobre o blog. Eu também vou falar um pouquinho. Dividir com você. Fala aí, galera. Tá certo? Dividir com o Pedro Henrique. Mas isso agora aqui é o espaço. E o outro amigo aí tá em BH. Obrigado, Alves. Companheiro da gente também participando. Beleza, obrigado. Você aí, na grande capital mineira. Valeu, prazer. É. Valeu, saúde e paz pra torcida alvinegra e a grande nação, né, atleticana, que é a maior realmente. Valeu, e abraço. Deixa o Pedro Henrique aqui com esse papo. Fala, Albino, brigadão aí pela participação. Vocês aqui nesse bate-papo, nessa festa atleticana aqui. Valeu, esse podcast. Não vou poder falar, não, fera. Tá, ô, boa. Pedrão, aqui, agora vai ser. A gente vai falar sobre um pouco do nosso blog aí. É do nono assunto até embaixo, que é pouquinho. Pode soltar. Bom, aí depois da troca aí do Pedro pelo Albino aí, quer dizer, do Albino pelo Pedro, um revezamento aí, a gente volta falando, falar um pouco aí do nosso blog, né? www.galo101.blogspot.com. Queria que todo mundo desse uma palavrinha aí sobre o nosso blog, que ainda é novo. Eu também vou dar uma palavrinha, vou falar um pouco. O que vocês acham aí, galera? O nosso novo blog aí. Tá passando por várias reformas. Oh, o blog é novo, tá bacana. E o blog tem futuro, porque tá sendo comandado por nós, que somos jovens e tal. Temos uma noção boa de futebol, não só de hoje, como titicamente, pelo que a gente leu. Podendo até fornecer dados mais concretos sobre algumas coisas. É, lembrando aí que todos os participantes do blog de Galo aí são colaboradores do blog, que é eu, blog, sou ADM, é novo, o Pedro Henrique, disse, que é novo, moderador também, futuro, e o Felipe, que também é moderador. Com o Vai aí, site Pedro. Oficial do Atlético Mineiro, que é o atletico.com.br. Fechamos parceria com muito mais blogs conhecidos e iremos fechar com muito mais blogs. E em relação ao crescimento do blog, etc., ele vai crescer sim, vamos fazer muitos redicionamentos, tipo, vai pontuar, vamos tentar fazer um monte aí, pra melhorar a sua escrita aí, se tiver dificuldade pra escrever blogspot.com e etc. Bom, e agora eu vou falar de uma nova atração aí do blog, né, que tá atraindo muitos acessantes, muitos internautas, que é as TVs, que são dos créditos da Justin TV, www.justin.tv. Eu queria que vocês falassem o que vocês acharam, como que tá aí em relação à TV, a participação da galera. Como você me disse, como é que tá aí, gente? No podcast, você me disse ontem, onde estava aqui fora conversando, falando um pouco sobre a TV, você me disse que passa os jogos do Galo atualmente, que está acontecendo aí, e Campeonato Mineiro e etc, até alguns paulistas devem passar também. E pra quem Campeonato Mineiro, isso, então se isso vai dar oportunidade pra quem não tem o pay-per-view, isso, pro secar e tal, aqui, poder assistir o jogo pelo blog, né? Não tem TV a cabo, igual muita gente diz, assim, Sky. Isso, muita TV gente aproveita pra assistir na internet. Você assistir aí, só acessar www.galo101.blogspot.com. Teremos uma breve atualização, que será um novo redicionamento, será vai.lar e rg3.net. Estamos vendo aí como é que vai ser. Mas na TV mesmo, vai ajudar você a assistir vários jogos do Galo. E você também poderá acompanhar Atlético Cruzeiro, a final aí do Mineiro, lá na TV do nosso blog, ao vivo. É gaçar a boca do balão. Ao vivo, hein? Vamos lotar aí o nosso contador de visitas online. Vamos colocar no mínimo 80 domingo pra gente ver a Mariada dançar pra cima da gente. Mas aqui, o Atlético não é guerreiro dos teclados igual o Cruzeiro, não. O Galo é o guerreiro das arquibancadas. O Atlético negócio é na arquibancada, não é o teclado que conta, não. Isso aí. Bom, então vamos pedir aí as parcerias aí pro blog. Nós conseguimos algum aí, mas tá faltando. Beleza, em relação muitos a parceria com nós precisamos aí de bastante parcerias. Vamos ver aí. Queria que vocês falassem um pouco sobre as parcerias. Como você disse agora. Acho que a gente vai ter muito mais visitas, né? Porque ele é bem acessado. Esse site, né, que o Atlético Mineiro tem. Muito acessado. E vai melhorar as visitas, com certeza. Ainda mais pro de Galo, né? Que também é um bom blog. E muito mais aí, né, que nós temos aí para oferecer a vocês que estão nos ouvindo. Só corrigindo aí, o Pedro, que Podgalo é o nosso nome do nosso podcast, né? corrigindo aí, Pedro. Mas que vai trazer também muitos acessantes. Bom, e agora vamos falar aí do nosso novo evento, que é o Campeonato 101, que a gente está fazendo no blog. E eu queria que vocês comentassem aí um pouquinho sobre... Pedro já participou, nós temos 3 participantes lá. Eu mesmo gostei, há pouco porque tempo, eu fiz um a gente comentário fez lá, né? Não sei se os outros esse, fizeram. Mas esse eu fiz evento, o meu, eu queria coloquei, que vocês comentassem eu sobre coloquei essas, lá. Essa participação da galera não, aí. Porque pra mim isso é sério. Eu quero que ele vá. Ele é um bom jogador, joga no Santos, né? Que é o Neymar. Isso. É, contratação muito boa que o Santos fez, né? Em relação a isso. O Neymar é um ótimo atacante. Meio atacante. Ele que era da categoria de base. E agora tá melhorando cada dia mais aí nos clássicos. Se formou nas categorias de Santos. É. É, tem. É isso, normal, com certeza. É um bom jogador, driblador, mas o que atrapalha ele é um pouco mascarado. Mas isso, se é por causa da idade, ele tem apenas 17 anos. E isso ele se cura. Com certeza. Isso. Bom, galera, as considerações finais aí sobre o nosso primeiro Pô de Galo. Agradecer a galera aí. Ouvinte, agradecer aí ao Albino, que teve uma participação muito importante no nosso primeiro podcast. Agradecer aos dois participantes, que foi o Pedro e o Felipe. Dá um alô aí, galera. Alô final. Agradecer ao David. Tá dando, tiveram paciência pra escutar a gente. E o blog tá começando de novo, mas promete muito, galera. Mas foi meu pai. E galo sempre. É, mas mesmo assim eu vou agradecer a todos aí. Eu que sou editor do podcast, minha função no Galo 101 lá no blog. É. Editar os podcasts. Fazer os podcasts, né? Vai ter várias outras oportunidades. Obrigado a todos aí. O blog vai crescer, se Deus quiser. Da loucura no coração. Obrigado a todos. Boa noite. Com certeza. Falou, galera. Falou, galera. Galo Falou. Doido. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Valeu pelo acesso aí.